com o programa sobre VIH-Sida com a jornalista Júlia Vigari. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto Foja-Sida, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida. De mãos dadas, de mãos dadas. Bom dia, está de regresso o programa de Mãos Dadas, o programa que retrata assuntos sobre saúde na vertente do VIH e SIDA, dirigido para todas as comunidades da província de Luanda, em particular as do município do Cazinga. Vale realçar aos nossos ouvintes que só existem dois tipos de pessoas no mundo: as afetadas e as infectadas pelo VIH e SIDA. Por isso, não devemos ignorar as pessoas infectadas com VIH, nem uma família por estar a cuidar de alguém que está infectada. A principal preocupação deste programa é de ajudar as pessoas seropositivas e as que vivem com o SIDA a prolongarem as suas vidas e darem o seu melhor contributo à sociedade. Rádio Cazenga, 24 horas com o melhor da boa música. As necessidades alimentares das pessoas VIH positivo não são diferentes das pessoas VIH negativas. Elas precisam de ter apenas uma atenção especial. As pessoas que vivem com VIH necessitam de certas quantidades diárias de vitaminas e minerais para manter o seu corpo forte. Há na realidade substâncias específicas ou vitaminas, minerais, que só se encontram em determinados alimentos que fortalecem o sistema imunológico do corpo e também ajudam a combater o VIH. Certos alimentos contêm nutrientes que o organismo precisa para produzir energia para o crescimento, movimento, para construir e reparar tecidos, protegendo o organismo contra as doenças. De Mãos Dadas é um programa realizado pela Foja-Sida, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida, com o apoio da Rádio Cazenga, do projeto Fundo Global Angola e da ONG Internacional Oxfam Novib, da Holanda. Nesta edição do programa, vamos falar da nutrição relacionada às pessoas que vivem com VIH e SIDA. Vamos ter esclarecimentos sobre nutrição relacionada às pessoas que vivem com VIH e SIDA. E para isso temos dois convidados que lidam com a matéria e trabalham neste tema com pessoas vivendo com VIH e SIDA. Temos connosco a senhora Maria de Azevedo, da Rede das Organizações Juvenis para Participação em Cidadania, e o senhor Fernando Manuel, que é assistente do programa do Foja-Sida. No nosso programa de hoje, o amigo ouvinte poderá participar por telefone para colocar algumas questões aos nossos convidados. O nosso terminal telefónico é o 939-1093-56, mas pode enviar sugestões para os programas seguintes através do e-mail fojacida.org@gmail.com ou acessar o blog fojacida.blogspot.com. Bom dia, uma vez mais, vamos a uma saudação musical e voltamos já. Não precisa ver lágrima para falar que eu estou a chorar. Estou a chorar de juro, mamãe, mas lágrima não deve. Eu repetiram muito que não tenho muita sorte, que nunca vou ter. Eu jurei. Horas e 37 minutos. Este continua a ser o programa de Mãos Dadas. Vamos ouvir a música de C4 Pedro com o tema musical Lágrimas. Teremos os nossos votos de bom dia. Depois da música, voltamos para começar a abordar o tema de hoje. O nosso tema relacionado à nutrição, relacionada, neste caso, às pessoas que vivem com VIH e SIDA. Como já disse, temos dois convidados. Temos connosco aqui nos nossos estúdios a senhora Maria de Azevedo, da Rede das Organizações Juvenis para Participação e Cidadania. Dona Maria, muito bom dia e bem-vinda aos nossos estúdios. Bom dia, obrigada. Temos também o Sr. Fernando Manuel, que é assistente do programa do Foge à SIDA. Também muito bom dia e bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, obrigado. Então vamos começar com as nossas questões. Começaria pela Dona Maria. Dona Maria, por que razão as pessoas do VIH positivo devem ter bastante atenção com a sua alimentação? As pessoas no seu todo devem ter bastante atenção com a sua alimentação, seja doente ou não. Neste caso, vamos falar concretamente das pessoas seropositivas. Elas requerem mais atenção, porque a perda do peso é um dos sintomas da infecção e o excesso do emagrecimento. Portanto, é que é necessário que tenhamos muita atenção na alimentação equilibrada, porque as defesas, o vírus do VIH dá cabo das defesas do nosso organismo. Por isso é que é necessário nós termos bastante atenção na alimentação. A pergunta é extensiva ao Fernando. Obrigado. Também só queria acrescentar que quando nós estamos a falar numa especial atenção, não só as pessoas vivendo com VIH e SIDA, mas também as pessoas que estejam afetadas, né, devem ter uma alimentação, têm que prestar uma especial atenção a alimentação do dia a dia. Até que ponto a alimentação pode ajudar uma pessoa que vive com o vírus? A alimentação equilibrada pode ajudar uma pessoa que vive com o vírus, porque o VIH destrói as defesas do nosso organismo. E uma alimentação saudável para as pessoas que vivem com VIH, ela está dividida em três grupos, que são ricos em proteínas, que temos o feijão, que temos o ovo, temos a galinha, temos o peixe, temos também os alimentos energéticos, temos a batata doce, temos a mandioca, temos o milho, temos os protetores, que é a quisaca, o quiabo, as verduras, o repolho. Esses alimentos são ricos em proteínas, e uma pessoa seropositiva alimentando-se destes alimentos, ela tem nutrientes que dá no nosso organismo, porque o vírus do VIH dá cabo das defesas do nosso corpo, que é o nosso sistema imunológico. Então, ele fortifica o nosso organismo, enriquece, dá muitas vitaminas, dá força. Por isso é que nós temos que ter esta alimentação equilibrada, especialmente as pessoas que vivem com VIH. Sr. Fernando, que tipo de alimentos são aconselhados para as pessoas que vivem com VIH e SIDA? São esses alimentos que a minha colega já acabou de dizer, aqueles que trazem energias, que têm proteínas, porque o vírus dá a cabo do nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, numa certa forma, devem ser fortificados. Isso ajuda também com que... quando essa pessoa vivendo com VIH estiver a fazer o tratamento, tenha que ter essa alimentação equilibrada para com que, devido à medicação e alimentação, consigam recuperar o sistema imunológico desta pessoa. A pergunta que eu vou fazer agora é extensiva aos dois. Quem quiser responder, se faz favor, falem-nos das vossas experiências relacionadas às hortas ou vida positiva. Horta de Vida Positiva é uma horta, um pequeno espaço onde faz-se um cultivo, né? E tem como objetivo para ajudar as pessoas de capacidade pobre, as pessoas mais pobres. Então, num pequeno espaço no quintal, nós fizemos essa horta para colhermos esses frutos, que são tomate, a cebola, o repolho. Eu acredito que o meu colega tem alguma coisa mais para dizer. Yeah, só para acrescentar, okay. Como ela disse, sabemos que a maioria das pessoas infectadas e afetadas são de baixa renda. Isso. E o seu nível econômico é muito baixo. Segundo as nossas experiências, vimos que algumas coisas dão para se fazer. No caso de criar uma horta e com poucos custos, essas hortas devem ser feitas mesmo nos nossos quintais, né? Ela é preparada de uma forma a não levar químicos no terreno, né? Tem que se criar de uma forma mais natural, onde ela consegue retirar alguns produtos que têm proteínas, vitaminas, que nos ajuda a fortificar o sistema imunológico do nosso corpo. Ajuda também a reconstruir algumas células e outras bactérias que conseguem também ajudar a tratar-se de algumas coisas. Então, essa é a grande experiência que tenho. E algumas famílias dentro dos nossos grupos de ajuda mútua têm algumas quintas dentro das suas casas e já ajuda alguma coisa, porque às vezes essa pessoa é desempregada, tem poucos recursos, faz um pequeno negócio, e com esses alimentos, como ela disse, tomate, batata, ajuda com que ela compre o arroz e já tenha batata, ou tenha o tomate em casa através da horta que ele tem no seu quintal. E quanto à bebida? A bebida alcoólica, até que ponto a bebida alcoólica pode vir prejudicar uma pessoa que vive com VIH e SIDA? Nós sabemos que a bebida, quando é por excesso, também danifica o nosso sistema imunológico, nos traz alguns problemas. E quanto às pessoas que vivem com VIH, já estão vulneráveis a isso. A bebida só vem aumentar a danificação do nosso sistema imunológico. Senhora Maria, okay, tem alguma experiência, alguma pessoa que já procurou os vossos conselhos, os vossos apoios, que consumia álcool e teve consequências? Pessoa que vive com o vírus e consumia álcool e teve consequências? Já tivemos pessoas que procuraram no nosso escritório, pessoas que faziam consumo de bebidas alcoólicas e tiveram consequências muito, muito graves, tomando a medicação, tiveram recaídas e procuraram-nos, foram até o nosso local de serviço e nós dissemos que mesmo em todas as partes do mundo os médicos aconselham. Nós, quando estamos a fazer uma medicação, nunca é aconselhável a pessoa fazer o consumo de bebidas alcoólicas. Se a pessoa está doente, não está no estado normal, pior ainda. Nunca é aconselhável uma pessoa, quando está a fazer uma medicação, fazer o consumo de bebidas alcoólicas. Bem, vamos fazer então uma pausa na conversa para depois também ouvirmos a opinião dos nossos ouvintes. A partir de agora, os nossos ouvintes podem já ligar para participarem. Podem ligar para o número 939-10-93-54. Bom dia uma vez mais e vamos ouvir mais uma faixa musical. Não sei como dizer. A vida tem surpresas, isso custa entender. Vou falar da minha tristeza, vem de quem eu tanto amo. Dia dos namorados, lembre-se que acabou. Em ti eu confiei, vivi como um brilho do sol. Minha vida sem ter medo, eu acredito no amor. Você já não me quis mais. Eu não vou mais insistir. Só lutei porque eu te amo. Mesmo assim vou dizer: te amo. Eu te amo. Foi bom quanto de. Temos um ouvinte em linha. Alô, muito bom dia, senhor João Manuel. Sim, muito, muito bom dia. Sim, senhor João Manuel. Nós hoje estamos a falar sobre a alimentação, nutrição relacionada às pessoas que vivem com VIH e SIDA. Qual é a sua opinião? Tem alguma pergunta a fazer aos nossos convidados? Primeiro eu gostaria de agradecer o programa e também dar um abraço nos convidados que estão aí presentes. Muito e para bem. Si estar para dirigir o programa. Muito bem, muito obrigada. Eu acho o tema muito pertinente e acredito que os meus amigos que estão aí, que são os convidados, já falaram muito, mas só queria também dizer, sobretudo, o álcool. O consumo de bebidas alcoólicas tem consequências graves no organismo. Nós, sabendo que o seropositivo, ou pessoa vivendo, já tem muita debilidade no seu sistema imunológico, sobretudo. E, portanto, a utilização ou o consumo de álcool, de certa maneira, prejudica mais a condição de saúde dessas pessoas e não só. E também queria deixar, falando já do álcool, se calhar um pormenor que é muito importante. O álcool, ele danifica o organismo, prejudica muito gravemente o organismo. E não só, mesmo por exemplo, o que eu tenho visto na comunidade, os casos que eu tenho analisado, é que muitas pessoas, quando, principalmente pessoas vivendo, quando consomem álcool, às vezes, portanto, são pessoas que mudam o seu comportamento. Mesmo para quem não é pessoa vivendo, se consome álcool, às vezes faz coisas que não deveria fazer. Imagina só uma pessoa vivendo, consome álcool. Então as coisas estão também um bocadinho mais complicadas. Eu vejo que a maior parte das pessoas que enfrentam outras pessoas, sobretudo, eles, portanto, fazem isso inconscientemente por causa das bebidas alcoólicas. Então, é só para analisar a relação que tem o HIV com as bebidas alcoólicas. Atenção, o álcool não é bom para o organismo, e não só porque prejudica o organismo, e também faz com que as pessoas façam coisas que não deveriam fazer. Acho que esse é o reparo, calhar o ponto que eu queria realçar nesse programa. Muito obrigada, ouvinte João Manuel, e continue nossa sintonia. Ok, até já. Eu não sei se vou conseguir viver sem ti. Temos mais alguém em linha? Alô, muito bom dia. Bom dia, sim. Se faz favor, Dona Maria Augusta, isso? Sim, Maria Augusta. Eu estou acompanhando o programa, tenho uma dúvida, mas não é bem sobre a alimentação. Eu queria saber aí da parte dos convidados, quanto tempo mais ou menos leva o vírus do HIV para se manifestar? Muito bem, Dona Maria. Mais alguma questão? Não, Laura. Ah, muito obrigada. Continuação. Ok, igualmente, fique bem. Há coisas que acontecem, não sei como dizer. A vida tem surpresas, isso custa entender. Vou falar da minha tristeza, vem de quem eu tanto amo. Dia dos namorados, meu desejo acabou. Em ti eu confiei, vivi como um brilho do sol. Minha vida... Alô, muito bom dia. Bom dia, sim. Senhor, como se chama? Antônio João André. Senhor Antônio, vive no Cazenga? Sim, vivo no Cazenga, sim. Faz favor, quantos anos tem o senhor Antônio? Eu tenho 22 anos de idade. 22 anos. Faz favor, a sua questão ou sugestão aos nossos convidados? Antes de mais, muito bom dia aos convidados lá. Bom dia, sim. E muito bom dia também à caríssima apresentadora do programa. Ah, muito obrigada, bom dia, sim. Com relação ao tema, eu tenho a dizer, aliás, tenho uma questão a dar. Que é qual é a dieta alimentar para um seropositivo? É a única questão? Sim, é a única. Tá, muito obrigada. Os nossos convidados vão responder já. Tá bem, muito obrigada. Bom dia e bom trabalho. Muito obrigada, até já. Vou seguir meu caminho, sei que Deus vai me conduzir. Foi bom o quanto de... Acabamos de... ter as opiniões dos nossos ouvintes. Vamos tentar responder às questões colocadas por eles e que até por sinal são pertinentes mesmo. E começaríamos logo por esta última. Qual é a dieta ideal para uma pessoa que vive com o VIH? Muito obrigado por esta questão, o senhor António João. Que fez essa pergunta. Nós sabemos, as nossas culturas são diferentes. Eu posso ser quimbundo, outro mundo. E a dieta alimentar varia de região para região. O importante para uma dieta é termos os alimentos com proteínas, vitaminas, para sustentar o nosso organismo, principalmente o nosso sistema imunológico. Porque nós temos que uma dieta exata, dizer que é assim, pode ser que varia o teu sistema alimentar de casa ou da tua tribo que está habituado. Então, o ideal é ter uma alimentação que tenha proteínas, que tenha produtos energéticos. E isso é que é o importante para uma alimentação para a pessoa vivendo com hepatite. Senhora Maria Azevedo, no caso de uma mulher grávida, a mulher grávida, a alimentação, qual é a alimentação? É igual a uma pessoa que vive apenas com vírus? Qual é a alimentação de uma mulher grávida? A alimentação de uma mulher grávida... Uma mulher já que vive com vírus, seropositiva, isso? Sim, sim. A alimentação de uma mulher grávida, conforme o meu colega acabou de dizer, a alimentação é a mesma. Porque nós sabemos que o vírus dá cabo do CD4, que são as defesas do nosso organismo. Nós, ao dizermos para as mulheres consumindo durante o dia bastante verduras, cada refeição que nós fizermos, se tiver uma cenoura, uma couve, um repolho, sabe que cada alimento deste tem bastante nutrientes, alimentam as defesas do nosso corpo. Por isso que a alimentação para uma mulher grávida não varia, a alimentação é a mesma, tem que se alimentar com bastante nutrientes. E a alimentação também tem que ser diversificada. Se de manhã nós comemos arroz, à noite podemos comer uma massa, mas não pode faltar em cada refeição que nós fizermos, tem que ter verduras, porque as verduras têm muito nutrientes que enriquecem o nosso organismo, são energéticos, por isso é que nós dissemos que a alimentação é a mesma. Sr. Fernando, a nossa ouvinte Maria Augusta queria saber quanto tempo leva o vírus para se manifestar no organismo de uma pessoa? Ok. O organismo, o vírus, a sua manifestação depende de cada organismo. Há quem tem um sistema imunológico muito mais forte que outro, então isso varia de pessoa para pessoa. Dona Maria, tenha... Ok, conforme o colega acabou de dizer, é isso, que o vírus não tem tempo para manifestar-se. Costuma-se dizer que cada corpo é um corpo. Nós podemos, eu posso ter paludismo, ficar um mês, dois meses, não se manifestar. Às vezes até pode estar incubado. Tem vírus que às vezes ficam incubados, levam um ano, dois anos e não se manifesta, mas depois vem manifestar-se mais tarde. Por isso é que eu digo que cada corpo é um corpo. Muito obrigada aos nossos convidados. O nosso tempo está a escassear-se mesmo. Gostaria que deixassem uma palavra de apreço aos nossos ouvintes que a esta hora nos estão a ouvir. Em um minuto, faz favor. Senhor Fernando. Bem, nós hoje tratamos sobre a alimentação, especialmente as pessoas vivendo com hepatite. As pessoas que têm dificuldades nessa alimentação gostariam de saber muito mais sobre nós. Que procurem a Fejacida, nós vamos deixar os nossos e-mails aqui, os nossos números telefônicos, e nós vamos ajudar essas pessoas. Senhora Maria? Ok, a recomendação que eu deixo para a juventude é que tenham uma alimentação equilibrada. Durante a alimentação, tenha uma alimentação equilibrada e diversificada. E façam o consumo de bastante água, de preferência que esteja fervida ou desinfetada. Por dia, bebam 8 copos de água ou 2 litros de água. E que não façam o consumo de bebida alcoólica no excesso. Principalmente as pessoas doentes. Os médicos não aconselham, quando as pessoas têm doente, que façam o consumo de bebidas alcoólicas. É só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada aos meus convidados. Estivemos conosco a senhora Maria de Azevedo, da Rede das Organizações Juvenis para a Participação e Cidadania, e o senhor Fernando Manuel, que é assistente do programa do Foja Sida. Eu sou a Júlia Vigário, também fica despedida do Luís Van Dunen. Bom dia e nós voltamos na próxima quinta-feira. De mãos dadas, de mãos dadas. O seu programa radiofónico aqui na Rádio Cazenga, no combate ao VIH-Sida. Reunimos dados para o informar, alertar, despertar, prevenir e cuidar do seu estado serológico. Um projeto Foja Sida, Fórum Juvenil de Apoio à Saúde e Prevenção da Sida.